Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Suzana Salles, Lenine Santos e Ivan Vilela com seu álbum Mais Caipira. Abrimos com a música Caçando e Pescando, de Cacique e Tangará. Fiz um rancho no espraiado na beira da lagoa. Derrubei um pé de cedro e construí minha canoa pra fazer a pescaria. A matula vai na proa, tem um cachorro malhado. Pra caçar é coisa boa. Mais Caipira, o álbum de Suzana Salles, Lenine Santos e Ivan Vilela, é um disco inteiramente dedicado ao repertório caipira. A primorosa viola de Ivan Vilela, que também fez os arranjos, e as vozes de Suzana e Lenine Santos são os intérpretes presentes no álbum. E o resultado é uma sonoridade minimalista, despojada e pura, e muito bem executada. Confira em Fio de Cabelo, de Marciano e Darcy Rossi. Gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso sul. Gravado e mixado em São Paulo por André Magalhães, o disco traz, além do trio Suzana, Lenine e Ivan, algumas intervenções do percussionista André Magalhães, isso mesmo, aquele que gravou o álbum. Ouça Pinha no Pinheiro, de Geraldo Meirelles, em O Fio. Arrasta a peba em Minas, lá em Minas da Mineiro. O eu ai lá em Minas da Mineiro. E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. Sou violeiro, catireiro, folgazão, cantador de profissão, viajado como quê? Vou em fandango, danço tango e se tiver um gostoso arrasta a pé, danço até o amanhecer. O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. Arrasta pé lá em Minas da Mineiro. O eu ai lá em Minas da Mineiro. E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. Estou pensando e matutando sobre a rosa, uma cabocla formosa, natural de Guaxupé. Já fiz meus planos e até o fim do ano, com a rosa eu junto os panos e vamos ter arrasta pé. O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. Arrasta pé dá em Minas, lá em Minas da Mineiro. O eu ai lá em Minas da Mineiro. E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. Mais Caipira é um som que reverencia o gênero. Ouça De Papo Pro Ar, de Gilberto de Carvalho e Olegário Mariano. Thank you. quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. O disco do dia de hoje apresenta o álbum Mais Caipira, de Suzana Salles, Lenine Santos e Ivan Vilela. Um lançamento da gravadora Borandá. Mais informações no site www.borandá.com.br ou também em www.maiscaipira.com.br. Se você curtiu esse disco e quer ganhá-lo, mande um e-mail para discododia@discododia.com. Sortearemos um álbum entre os 10 primeiros e-mails enviados. Neste mesmo e-mail, você pode nos comunicar seus comentários, pedidos e, por que não, elogios. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Marcelo Lopes. Até amanhã com mais um Disco do Dia.